puxando a batida do tambor, xereca com pomba quebrando, só tô balançando. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje, na dois embolando. Fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena, tá por cima, cavocando, rebolando devagar, então vai sentando, vai sentando. Esse é o Marcos Produções. Eu não sou na batida do tambor, xereca com pomba quebrando, só tô balançando. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje, na vez embolando. Agora e vai movimentando. Imagina a cena, tá por cima, cavocando, rebolando devagar, então vai sentando, vai sentando. Esse é o Marcos Produções.